décima 4, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 8 6, obrigado. ...4148 acione identificação, autorizado chegada a Mari, vê se mantém o nível 060, o ajuste no 04. No 4, continue a aproximação, informarei pista livre, acima entre 1014. É o no 7, no 4, confirmo. Continue a aproximação, informarei pista livre, o altímetro agora é o no 0, no 4. No 0, no 4. Mesmo solo 45, fraxi de alfa, vilhete, portão 7. Portão 4, pista livre, pouso autorizado, vento 1 a 30 graus, 8 nós, check trem. Baixou, travou, livre pouso, gol no 7, no 4. No 606, ele separa 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, NH 1094, autorizado LS, chegou no 606. Primeira feita no DX. Afirmo, já está retornando para o ditado gol no 606. Gente. Entrou no 48, desse mantém o nível 050. No 4, no solo, aos 47, taxi e alfa, direto portão 5. São Salvador, o 18, o portão 3, pronto para o posto. Obrigado, se quer que assinar, chame o táxi no 805. Rui Duna, 4148, desça para 2000 pés, o ajuste na 014. Direto Duna, 2000 pés, 014, 4148. E reporte estabilizado no ILS X-Ray da pistana 0, 4148. Vai reportar o 4148. Complete aproximação, torre na noite do sinal 6. Torre 18-6 agora, no metrô 6. Torre Salvador, boa noite, agora no metrô 6. Também baixou também? Ainda não, senhor, agora no metrô 6. Já pode baixar travado. Gente, não, ainda mesmo. Trem baixar travado. Fiquei livre posição 0, ventura 30 graus, 10 mais. Livre posição 0, gol, não, ainda mesmo. Então 3891, acione identificação, autorizado chegada bons, vê se mantenha 4000 pés, o ajuste na 014. Afirmativo, portão 5. Sinal 05, livre até o ponto de espera, altímetro 1014, reporte pronto. Livre até o ponto de espera, 1014, vem reportar pronto, voo 805. 05 a linha e mantém, cabeceira na zero. Ajuda uma, 0, voo, 8, 0, 5. Rando 606, solo 55, taxi via linha portão 2. Tente livrando via Fox portão 2, vou no 606. Retorno à noite, decimal 6. 6, bom dia. Bom dia. Transporte em fundo. Relacionamento, aguardando cópia, escutou aqui. Ó. 05, autorizado decolar, pista 1-0, vai entrando 3-0 graus e 10 nós. Autorizado decolar com 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, Salvador, bom dia, Azul 4148, estabilizado ILS, pista 1-0. Azul 4148, altímetro 1-0-4, guarde pista livre. 1-0-4, 4148. Fala, Tanguasca, tô aqui, tá na escuta. Salvador, confirme para o gol no 606, qual a posição, portão 2? Portão 2, afirma no 606. Está na curta final, tem baixado para lá, pessoal. Vento 130 graus, vento nós, tem livre pouso, azul 4148. 7 livre pouso, pistão 0, 4148. Voo no 805, decolado ao 57, transfere 198, bom voo. 198, bom dia, o gol no 805. Papa Tango, Oscar, Hotel Kilo, está na escuta da Twin. Voo no 805, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir e mantenha o nível 370. Gente, vai subir e manter o 370, com no 805. No solo 59, taxi Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 41, parte 8. 3891, desça para 2000 pés, o ajuste na 094, reporte estabilizado no ILS XC Riva Pistana Zero. Boa noite, Gol 896, adicione identificação, voe para Itape na chegada Mari, vê se mantém o nível 050, o ajuste na 094. Prossiga aqui. Deseja decolar da 17 ou da 35? Está previsto a saída Conde, seguindo pela Golf 677. Gente, decola da 17, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da Conde, seguindo pela Golf 677, nível 150, transponda 5462, Oscar Tequila. Vida Conde, Ouro Via Golf 677. Táxi Minapapá para ingresso, Oscar Tafila. Só confirmando, controle Atari 199.8. Correção 126.85, a secundária. Sim, chegou 1805. De ingresso, passe alinhado e pronto, até aqui. Para de Salvador, poderia confirmar as transmissões para o Gol 1805? Gol 1805, a primária 125, decimal 45 e a secundária 126, decimal 85. 1245, tenando 1685, o voo 1805. Afirmativo. Salvador, boa noite, o voo 714. Passando Duna, complete aproximação, chame a torre na noite, decimal meia. Gona 330, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 0 no 4. Boa noite, 3291, no final baixar travado. Objeto 5837, aciona identificação, autorizado chegada a bons, vê se mantenha 4000 pés, o ajuste na 0 no 4. Boa noite, 4000, chegada a bons, indicador, de forma que perdeu contato com o CNC-537. Ciente. Gente, eu tô aqui, mantenha a posição. Tem uma reposição até que eu vou passar sobre a onda 7. Mantenha a posição. Salvador, eu estou aqui, Webjet 58999, Squawk Event, clear de my arrival, send and maintain flight level 070, altimeter 1014. Gol no 896, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado LS que se rida pista no 0, reposto estabilizado. 2000 pés, que legal no 014, livre LS, gol no 896. Gona 330, confirma indicada. Gona 330. Redução para 2209, na 330. Reduzindo a 2209, Gona 330. Objeto 5837, voo e Duna da presente. Duna da presente, 5837. Quilo, atento a possível esfera de turbulência do Airbus que passou sobre a ONA 7 quando pouso tem livre decolagem. Mantendo no 30 graus, 8 knots. 0, desce para 050. Objeto 5837, se possível manter high speed para sequenciamento. Eu te navio no solo aos 10, libera direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliet 4. Altimo decolado às 10, transfere 19-8, bom voo. Boa noite. 1-7-1-4, Bruno, cópia. Aracaju, nível 230 autorizado. Decolado a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida Puca, Jamo, após Jamo direto. Controle 1-9-8. Transponda 5470. Bola 7 no 4, transponda 5470, 5470, chama para o feedback acionado. 5307, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Belém, autorizado 380, nível 380. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, Albo, após Albo, Cogipo. Intercepta e segue na upper Zulu 41, primeira do via. Controle opera em 1-9-8, transfonda 5471. Ok, Belém 380, decola da 10 com convertida na saída Momo, logo após Albo e Cogipo. Primeira via, Zulu 41. O controle está no 1-9-8, transponda 5471, prefeito 5317. Tipo 5317, cotejamento correto, chame para o feedback acionar. Parando 5317. 6-0. Ok, o Bano 330 já retornando para o estado. Ciência. Bano 330, descida até 3 mil pés, o ajuste no 0-4. No 0-4, descida até 3 mil, o Bano 330. Prosseguir para 2537. Afirmativo, reposto estabilizado da LS que se rida pistola 0. O ajuste 1-0-4, 5837. Desde 2000, reposto estabilizado.